E quem, só mais uma coisa então, e quem já fez muito erro para com a própria entidade, para com a entidade dos outros indiretamente, pensando mal de um irmão, ou fazendo maldade, como é que pode se redimir com o seu Exu e com o Exu da pessoa em geral, assim, com a religião? Deixando de persistir no erro, pisando sobre os próprios passos, retornando onde falhou e pedindo perdão, não por palavras, mas por atos de consideração, de respeito, de boa vontade para com aquele que foi ofendido, ferido, machucado. Essa é a melhor oferenda de misericórdia diante de um guardião. Ressarcir diante do próximo o erro que cometeu, reconhecendo o próprio erro, ao invés de cometer erro sobre erro para cobrir o primeiro erro. Da encruzilhada, saravá, o povo em Aruanda. Sem Exu não se faz nada. Vamos saravá ao povo em Aruanda. Sem Exu não se faz nada. Salve a sua banda, salve a nossa banda, e graças a Deus. Ô, seu Exu Laroyê, seu Exu. Seu Exu, o senhor está me ouvindo bem? Tá certo. E qual que é o nome do senhor? Isso meia-noite. Meia-noite. Como que o senhor foi virar um meia-noite? Entrando nas patentes que me eram permitidas dentro da falange. Tá certo. E isso demora bastante tempo ou desencarnou já é? Em contagem de tempo, muito tempo, meu camarada. Muito tempo. Muito tempo. Tá certo. E o senhor acredita que ser Exu é um castigo ou é um privilégio? Maiores privilégios que um ser pode receber. Braço esquerdo de um orixá. A esfera sem princípio e sem fim. Exu. Laroyê, seu meia-noite. É bom ser Exu, seu meia-noite. É bom ser. Ser é a principal função da existência de alguém. Estar Exu, uma grande honra e uma grande tarefa. Dali. Tá certo. O senhor sabe que a gente fica muito honrado de recebê-lo e gostaríamos de saber como que despertou seu interesse em falar com a gente. Como é que foi o processo? A questão não são interesses, ordens são ordens e ordens são cumpridas. Aquilo que é de favorecimento ao mental, ao esclarecimento, faz parte da função Exu de lei. Portanto, aqui estou a serviço, sob ordens. Seu meia-noite. Então, seu meia-noite, o senhor sabe que tem um Exu da sua falange que escreveu sobre a vida dele na Terra. O senhor está ciente disso? Tem um livro. Sim. Então, foi o senhor esse aí ou não? Não. Bem acima de mim. O hierarca da falange contou a realidade dele, porque cada um tem a sua própria realidade. Tá certo. O que que o senhor gostaria de compartilhar com a gente sobre a sua própria realidade? Nada. Deixa lá, deixa quieto isso aí. Tá certo, então. O que que quer dizer Exu, senhor meia-noite? Por que que o senhor não dá um outro nome? E o senhor prefere dar o nome de meia-noite? Essa é a forma simbólica do meu hierarca de assinalar a função meia-noite, o divisor, o que está nos portais entre os mundos, entre a sombra e a treva, entre a sombra e o neutro, entre o neutro e a luz. Aloê. Laroyê, seu meia-noite. Muito obrigado, viu, de senhor estar aí conversando com a gente. Então, o senhor. O senhor, na sua vida, fez muito mal? Evidentemente, não é o que se faz, é o que se deixa de fazer, que pode ser realmente um grande mal. Deixar de fazer algo bom já é se macomunar com o mal. Tá e certo. Mal executivo. Algo que parece mal a um. É algo importante e bom para o outro. Relativo. Mas sempre é um instrumento do bem. O bem maior. O bem de todos. Laroyê. Laroyê, seu meia-noite. O senhor é... Parece que existe. A cada pergunta. Como é que é? A cada pergunta, uma energia. A cada energia, uma manipulação. Assim é. Tá é certo. Assim tá certo. Claro, oiê. Então. É, parece que existe uma conexão, quando o senhor falou, obviamente, parece que existe uma conexão entre fazer o mal e se tornar Exu, ou não? Não. A conexão está em ser tão firme, confiante, seguro de si, a ponto de renegar as outras verdades. Ser capaz de ter caráter diante até mesmo dos próprios erros. Aprender com as próprias quedas é a marca registrada de qualquer Exu de lei. Assim é. E assim sempre será. É um cargo de honra. Não castigo. É certo. Então, o senhor disse que ser seguro de si e renegar as verdades alheias, mais ou menos assim. O que que ganha uma pessoa em renegar as verdades alheias? Mantém-se na própria verdade que comunga. É o que é. A verdade de cada um é de cada um, meu bom, meu camarada. Ninguém faz um ato sem se utilizar da própria verdade que carrega em si. E aquele que ensina a si mesmo pode ter um tolo por professor. Para ir. Aprender é algo que se faz em conjunto, com respeito a todas as nuances e verdades. Sem pender para lado algum, se mantendo no equilíbrio de ser e fazer e estar. Sempre sendo aquilo que se é e não fingindo aquilo que não pode ser. O senhor não acha que as pessoas fingem ser o que não pode ser como um instrumento para se conseguir através do esforço pessoal? E o único jeito que achou melhor para alcançar o que queria? Sim. Uma forma de auto-engano muito comum aos homens, cujo maior de todos os males é o esquecimento. Cada um é o que é. Mas há aqueles que tentam ser o que jamais serão. se não aprenderem a ser aquilo que são em primeiro lugar. É por isso que Exu dá risada. Muitos pensam que o céu é perto, basta estender a ele uma escada. É para esses que eu dou a minha melhor gargalhada. Alvo grande, alvo quem pode, salve minha banda e salve a sua. Salve a nossa banda. Então, quando o senhor fala salve a minha banda e salve a sua, que efeito tem isso? O efeito da conexão e da manipulação energética entre uma força e outra no equilíbrio e no respeito natural entre a banda. É tá. Como um exército batendo continência ao outro exército. O respeito na conduta de cada Exu é a marca da lei. É a forma adequada de ação da nossa banda, porque a banda não vai contra a banda e nem se move dentro de injustiças e desequilíbrios. Claro, tá certo. O senhor, no mundo espiritual, faz que tipo de trabalho? Aqueles que me são de competência na atribuição do meu cargo, atuar onde seja necessário reequilibrar, tanto na matéria quanto no astral, paralisar o que seja necessário ser paralisado e mover aquilo que for necessário no tempo. Salve a nossa banda. Qual que é, seu meia-noite, a sua aparência aí no mundo espiritual? Eu gosto de me apresentar na forma de uma caveira, porque eu sei que é melhor para todos adentrar na eternidade sorrindo. Eita. Então, entendi. Então é por isso que o senhor usa essa aparência? Ou tem algum outro motivo mais cabalístico, magístico? O emblema da minha falange, do meu hierarca. O emblema da regência maior da nossa função. Dentro da calunga pequena e nas lombas da calunga grande. O senhor fala lomba, o que que é uma lomba? Um montículo, um monte de areia, tá. Um monte de terra, formando uma lomba. Tá bom. E normalmente o senhor fala com os seus camaradas do mundo espiritual do mesmo jeito que o senhor está falando comigo? Não. Os ícones são outros. Tá bom. Mas não é transmissão de pensamento, não, né? Qual é a linguagem do espírito, meu camarada? Então, se eu fosse responder isso, eu diria que depende da evolução do espírito, né? Porque o cara que sai da encarnação normalmente não tem muita consciência da vida espiritual. Nem por isso está mudo. Verdade. Isso, então. É o pensamento, então. Sim, meu camarada. Tá certo. E quando o senhor vem para trabalhar no terreiro, é natural que as suas atribuições são diferentes, né? São tarefas. São o quê? Tarefas. Evolucionais, na verdade, para minha banda, cumprir as tarefas evolucionais é algo muito, muito importante. O que salve, a banda. Salve, o que que aconteceu? Salve. O que aconteceria, então, se o senhor não praticasse essas tarefas evolucionais? Estagnação. Estagnação. O senhor cairia de posto ou poderia até ser jogado para fora da falange? Ambas as coisas. Seria Nossa. Lixo. Lixo? Lixo. Já teve alguém que foi assim expulso da falange? Até esse momento não. Tá certo. Que depois que entra também já sabe a responsabilidade, né? Há uma preparação anterior, meu camarada, onde cada candidato a vestir essa farda se prepara por muitos ciclos de forma a assumir totalmente as atribuições da função que lhe compete dentro do seu grau e patente de falange. Barulho. Barulho. Então, quando o senhor vem e precisa, por exemplo, é um dia de gira, é natural que aqueles que trabalham com o senhor saberão e o senhor não terá atribuições a fazer normais como o senhor teve na semana, por exemplo. Sim. É por aí, né? Tá certo. É assim. Muito bem. Agora ali no terreiro, quais são os trabalhos espirituais dos Exus da porteira do terreiro durante a sessão? Manter o equilíbrio energético. Recolhendo todas as energias que a chegarem. Mantendo de fora o que é de fora e permitindo a entrada conforme a programação passada pelos superiores, intervir onde e quando for necessário, manter a limpeza, o ajuste, o calibramento de trabalho. Salve. Salve, salve nossa banda. Esse trabalho, então, que o senhor disse aí, não acontece só na Umbanda, acontece na Igreja Católica também e é feito pelos Exus também, certo? Bem observado, meu camarada. Em todo e tal local onde o sagrado está. Ali está Exu a guardar a porteira, o quadrante, o espaço externo, para que nada possa intervir durante a atuação daquilo que é sagrado. O que... Independente de nomes. Vê. O que já aconteceu ou pode acontecer que faz vocês armarem esse campo de proteção? Uma invasão? A manutenção da segurança prevê qualquer invasão antes que ocorra e mantém a força ativa na defesa e na guarda, como é de sua competência. Porém, se aqueles que dizem estar honrando o sagrado quebram em si mesmos a esfera energética protetora, a banda deixa passar para que aprenda a respeitar aquilo que é sagrado e esteja ciente de que é responsável por aquilo que faz. Aqueles que estão se mantendo em respeito e conduta dentro do ambiente sagrado estão protegidos pela esfera, por Exu, e nada tem a temer. Parui. Mas o senhor não vai ser responsável pelo mal que surgiu e do bem que o senhor deixou de fazer? Na Terra é assim. Quando se deixa de cumprir a própria função, há responsabilidade. Quando no cumprimento da função, jamais se deixa de fazer aquilo que é para ser feito. Quem impedir que a ilusão humana exista, nem mesmo o grande o fez. Cada um é responsável pelo mundo que cria dentro de si, não a banda. A banda é guardiã do sagrado. E se o sagrado não está sendo respeitado dentro de tu mesmo, prepara-te para receber aquilo que tu buscaste fora de ti. E a banda só assiste e ri. Tá certo. E já aconteceu de o senhor deixar passar alguma coisa? Sim. E foi muito divertido. Foi divertido. Laroyê, por que que o senhor fala que foi divertido? As pessoas ficaram correndo pra cima e pra baixo. O que que aconteceu? O alerta é parte da minha função. Assim, tendo que lidar com aquilo que é desconhecido, se aprendeu a respeitar aquilo que é sagrado. Isso é divertido. Muito divertido. É certo. Então, quem está ouvindo, para não passar por isso, qual o comportamento que o senhor espera deles para evitar isso acontecendo? Não mexa em coisa sagrada. Respeite a si próprio e a banda vai te respeitar. O senhor fala assim, né? Não mexa em coisa sagrada. Dá um exemplo de alguém que mexeu com coisa sagrada de um jeito que não era para fazer. Estar no terreno sagrado, mantendo a mente naquilo que é profano. Eita. Buscando no campo sagrado favorecimentos que o merecimento não permite. Buscar o que não te pertence. Falsear a verdade sagrada. Mantendo a conduta totalmente inadequada ao solo sagrado onde se está. É assim que é. A banda não te respeitará. E as consequências podem ser as mais variadas e divertidas possível. Barulho. Então, vamos dizer assim, alguém que conversa com um irmão de fé falando mal ou do pai de santo ou então de outro filho de santo, isso daí já é uma coisa que não devia fazer. Já saiu de si. Já está ativando a lei do efeito contrário. Ativando em si as energias que condena. Aquele que fala e julga o outro assimila em si a energia que ativou. Julgamento e condenação. Nem mesmo o maior, o mais perfeito que pisou esta terra o exerceu. Porque pertence ao grande e não a nenhum, nem daqui, nem daí. Barulho. Tá certo. Mas e se a pessoa, por exemplo, já vem de um condicionamento familiar de criar encrenca com os outros, ou então nem é de propósito, ela quer se defender e se sentiu magoada com o que o outro filho da casa fez, ou o pai de santo fez, ela não tem um desconto? Desconto. Está em solo sagrado. Buscando o sagrado, deveria estar buscando dentro de si e não nos comportamentos, atitudes de outros. Dentro do solo sagrado, cada um é um, sem os outros. É a porta estreita, meu camarada. Não há a influência do outro. Há a sua permissão. E não adianta negar que se alguém magoou, é porque você se expôs à mágoa, se sentiu maior do que era. E esse outro pode estar apenas te colocando no seu devido lugar. Quem quer ser aquilo que não é, aprende a lição da mágoa. Desrespeita a si próprio, estando diante do sagrado, sem entrar para o templo verdadeiro, que é o seu próprio interior, buscando no externo aquilo que é, sendo que o externo é apenas aquilo que está. É dentro de ti que deveria ser buscado, que se está ainda manipulado pelo externo. Não está respeitando o sagrado e nem terá isso a seu favor. Baruiê. Baruiê. Então, parece que Exu é uma força neutra. Não é porque a pessoa que está ouvindo tem um Exu que ele vai estar sempre do lado dela. Captaste bem, meu camarada. É o que eu sou. É o que Exu é. Neutro. Totalmente. Nem bom. E nem mal, apenas justo e guardião, nada mais. Às vezes as pessoas dizem assim, eles são assim porque eles têm mágoa, porque quando eles fizeram coisa errada foram julgados, agora só porque eles foram julgados querem julgar a gente também. Meu camarada, crês mesmo que um orixá daria a força esfera, a potência de sua mão esquerda? Um que não sabe o equilíbrio e a neutralidade estaria em condições de executar a lei? Não. Claro, e... Às vezes tendemos a pro... Às vezes, e todas as vezes. Tendemos a projetar em vocês aquilo que existe de ruim na gente. Como tem a tendência a projetar no grande aquilo que cada um é. Um Deus de vingança, um Deus de temor. É criação de cada um. Porque o grande é o grande. Não é o contrário. O homem quer que Deus, o grande, seja imagem e semelhança humana, quando é o contrário. Foi dito, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem confundiu os seus poderes, criando um Deus à semelhança de si próprio, cheio de julgamentos e condenações, de mazelas humanas. Falso Deus, porque o grande tudo é, o claro, o escuro, o quente, o frio, e em tudo manifesta seu verdadeiro amor, misericórdia, justiça, conhecimento, evolução, equilíbrio total em tudo e no todo. Laruê. Laroye, o que que Exu pensa de um médium mentiroso? Na vida. Não, eu digo assim. Não, eu digo assim. Não, na gira, por exemplo. Não, eu não ouvi, o senhor pode repetir? Mais um que vai experimentar os nossos ganchos. Nossa, mas aí ele diz é só uma mentirinha, não tem problema. É só um ganchinho, não tem problema. Nossa, mas as pessoas que estão ouvindo vai falar assim, nossa, então é melhor nem se aproximar da Umbanda, se para se aproximar da Umbanda tem que ser tão disciplinado. Antes não se aproximar do campo sagrado, do que estando nele, não o respeitar. É, realmente. A grande mãe não precisa de mais nada do que dos seus filhos. E o filho ama a mãe, obedece, respeita e assume a verdade de si mesmo dentro da conduta interior, para que o exterior manifeste aquilo que é, aquilo que aprendeu e o caminho que escolheu. Com certeza, meu camarada, aqueles que são filhos dessa grande mãe saltarão de alegria ao ouvir a voz de um guardião afirmar que os ganchos estão preparados para romper todas as máscaras que tentarem colocar sobre a imagem de Exu. Laroyer, eu hoje, antes de conversar com o senhor, tive a intuição que talvez o senhor fosse trazer à tona a ideia da grande mãe. Eu gostaria de pedir ao senhor de explicar, mas antes do senhor explicar, eu vou ler uma frase falada pelo caboclo das sete encruzilhadas, quando a Umbanda foi criada. Ele disse assim: assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolherá aos que a ela recorrerem nas horas de aflição. Todas as entidades serão ouvidas e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Esta é a face da grande mãe, a Umbanda, que alguns chamam a Umbanda. Abre braços abertos àqueles que desejam crescer, aprender, servir, para evoluir. Aê! Laroyer. Pequeno, só é aquele que se fecha à verdade, que esconde de si mesmo a própria face e coloca máscaras, falsidades, naquilo que faz, naquilo que diz e naquilo que acredita. Então, não. E aí? Aí a pessoa chega na Umbanda porque ninguém é perfeito, né? E quando começa... Todos caminham para a perfeição. Não é verdade? Sim. Veja, por amor ou dor, todos caminham a jornada da evolução. Esta é uma lei que jamais falha. Tá, mas assim, e aí a pessoa tá lá. O senhor quer dizer que Exu, ele gosta de corrigir quando a pessoa faz uma coisa errada, sabendo que era errado fazer? Exu é o guardião do sagrado. E a verdade é sagrada. Embora tenha muitas faces, ela conduz a um só lugar. Como o reino está dentro de vós, a verdade também está. E é através do reino interior que cada um recebe a energia Exum para atuar em si próprio, vitalizando tudo o que é e tudo aquilo que está, para que se manifeste e se faça uma peneiragem e somente o ouro possa ficar. O ouro espiritual, aquilo que tem valor no ser, não apenas no estar. Laroyer. Laroyer. E então, a gente, porque eu estou percebendo uma coisa, quando, depois que a pessoa entra na Umbanda e começa a entender que é tudo de verdade o negócio, porque muitas vezes só acha bonito, quer participar, mas não tem muita compreensão que espírito é coisa de verdade e é responsabilidade. Sábio, enquanto eras criança, o alimento de criança, tu necessitavas e servia. Agora que tu és homem, é o alimento de homem que deves mastigar. A cada um, conforme a medida de conhecimento e evolução que tenha. É assim que é. E assim sempre será. Entendi. Estar no externo, olhando de longe, mostra já uma beleza externa. Adentrando ao interior, se reconhece que o externo era uma sala de passos perdidos. E em passos angulares, o interno vai sendo desvendado e a verdade está no painel do aprendiz Davi. Laroyer, os senhores Exus, obviamente, têm ocupações, mas de certa forma, o Exu do médium, mesmo que à distância e ocupado com outra coisa, está ligado com ele. Evidentemente. O compromisso está e é sempre cumprido. Paroí. Mas no sentido assim, se eu pensar, por exemplo, tem uma pessoa passando na rua, se eu pensar em jogar uma casca de banana para ela cair, o senhor, o meu guardião, já vai ficar sabendo? Evidentemente. E a cada um, os seus próprios atos, o ato ignorante do médium não corresponde à sabedoria do guardião. E assim, um vácuo entre eles estará sendo criado. Porque cada ser é um campo sagrado. Invadir as fronteiras de um outro ser é desrespeitar o sagrado que vive nele. Então, esse que é o guardião deste que se diz médium, cria em si mesmo um vácuo de separatividade entre a ignorância e o seu saber. E a cada ato como este, aparentemente tão pequenino, vai gerando um vácuo imenso entre aquele que guarda o sagrado e aquele que não sabe se respeitar e nem respeitar as fronteiras alheias. Nossa, eu inclusive um Exu falou assim, se a minha matéria me desrespeitar, eu dou um tombo nela para ela aprender. A dor é um bom ensinamento. Não, mas ninguém gosta de ouvir isso, você está procurando uma religião, né? Se procura o religare, fugindo das consequências das próprias ações, engana-se a si próprio. Nossa. E o auto-engano é o mal desse século. Garuê. Garuê. Então, eu... Não, mas assim, eu tive aqui uma ideia agora que, vamos dizer assim, eu penso uma maldade com a mãe Ângela, por exemplo. E eu faço o meu Exu passar vergonha na frente do senhor, né? Porque os senhores dois viram que eu tive aquele pensamento de maldade e por fora sou todo coisa linda, mas por dentro... E daí o senhor fala assim, ô Tiriri, você não deu educação pro seu filho. O meu Exu passa vergonha, não passa? Claramente. Claramente. Nossa. E a banda não vai contra a banda. Não. Jamais. E somente a estrutura ignorante desses que se julgam donos do Exu para tomar atitudes como essa. Esquecidos de que o guardião jamais se lançará injustamente contra quem quer que seja. A lei é seguida à risca por um guardião, independente da vontade deste ignorante. E aquilo que foi jogado em desfavor voltará triplicado para esse dono disso. Porque, além da força que emitiu, receberá o chicote de Exu em seu lombo, do próprio Exu que lhe guarda, acrescida da força Exu e guarda o outro médium. Cada um planta e colhe aquilo que plantou. Os ataques gratuitos têm respostas muito rápidas da parte disso, de lei e dentro da lei. Como lhe disse, meu camarada, nesse mesmo instante um vácuo se formará. E esse que tenta usar isso como arma de ataque gratuito perderá suas forças e estará sem a guarda de isso, exposto a qualquer dos meliantes do espaço que lhe queiram auxiliar. Laroye. Então, a pessoa que está ouvindo, às vezes nem é da religião, diz assim, puxa vida, mas entrar para Umbanda, você é quase que obrigado a se melhorar? É um caminho para a evolução, para a melhora, para a renovação. Se não te agrada, vire as costas A Umbanda não precisa de quem nela está sem ser, de quem nela entra sem se umbandizar, sem se melhorar em nada. Em nada a grande mãe necessita de falsos profetas que pregam e não praticam. Nossa. E quando deve ser pior no caso de um, por exemplo, um dirigente de um terreiro começar a, vamos dizer assim, por força de expressão, a descambar. E esse, porque aquele que mais tem mais será cobrado, não é assim também na Umbanda? O dever do maior é estender as mãos ao menor. O dever daquele que sabe é ensinar aquele que não sabe. Não é verdade? Sim, sim, senhor. Está quebrando o juramento sagrado da lei do auxílio. Deixou de cumprir o sagrado dentro de si. E terá por auxiliares os combatedores do sagrado, aqueles que lutam para destruir o sagrado em cada ser. Já não comanda, é um comandado, massa podre entre os seus, Aluí. Laroie. Então a gente está aproximando aqui do fim, seu meia-noite, desse nosso primeiro diálogo, espero que de muitos. Conta aí o que o senhor mais gostou de ter visto, porque o senhor já tem tanto tempo aí no trabalho, né? Como um guardião de lei. Quais são as três coisas, ou até mais, que o senhor gostou de ter visto, não só no frequentador da religião, mas em quem busca uma religião? A sinceridade de coração. De aceitar um copo simples de água e louvar ao grande, reconhecendo que estaria curado. A simplicidade de coração. De saudar a força sagrada dentro da própria alma e dar os primeiros passos para se melhorar, antes de exigir a melhora em volta de si próprio, reconhecendo que ao mudar a si mesmo, as forças se moveriam e tudo estaria melhor. Darui, essa é a coisa mais agradável aos olhos de um guardião. Adentrar ao campo sagrado com respeito, com amor, com união e principalmente com a gratidão de ali estar, ciente do sagrado que é, dentro e fora de si, manifestado ali, naquele agora e naquele lugar. Larui. Tá certo. E o senhor já falou bastante do que desagrada, mas o que mais desagrada no senhor num indivíduo, num elemento que... A falta de sinceridade consigo mesmo. Uhum. O falseamento da verdade para iludir a si próprio, mantendo as imagens, as máscaras de um poderio que somente o grande possui. Falsear dentro de si próprio aquilo que é para tentar ser algo que nunca foi. Este é um desagrado real a todos os olhos guardiões. Aruê. E quem, só mais uma coisa então, e quem já fez muito erro para com a própria entidade, para com a entidade dos outros indiretamente, pensando mal de um irmão, ou fazendo maldade, como é que pode se redimir com o seu Exu e com o Exu da pessoa em geral, assim, com a religião? Deixando de persistir no erro, pisando sobre os próprios passos, retornando onde falhou e pedindo perdão, não por palavras, mas por atos de consideração, de respeito, de boa vontade para com aquele que foi ofendido, ferido, machucado. Essa é a melhor oferenda de misericórdia diante de um guardião. Ressarcir diante do próximo o erro que cometeu, reconhecendo o próprio erro, ao invés de cometer erro sobre erro para cobrir o primeiro erro. E Laroie, seu meia-noite, graças a Deus, muito obrigado, viu? Foi uma. salve quem mais pode. Salve a minha banda. Salve. Salve a sua. Salve. Salve a nossa banda, Laroie, seu meia-noite, muito obrigado pela sua participação aqui no Diálogo com os Espíritos, viu? E agradeço a oportunidade. Agradeço ao grande e aos meus superiores, a oportunidade que me foi regiamente concedida. A minha capa, guardo o meu aparelho e a partir de agora, a ti também, com a licença do seu guardião, mais um entra na defesa de um trabalho especial em favor do esclarecimento daqueles que buscam. Aruê, Laroie, me sinto honrado e sem palavras. Muito obrigado. salve minha banda, Salve sua banda. salve a sua. Salve minha banda. Graças a Deus. Tá certo. Até a próxima. Vamos torcer para que tenhamos a oportunidade de aprender mais com o vosso conhecimento, viu? Aruê, Laroie. boa noite. Boa noite. Mãe Ângela, tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bem, Jefferson. Graças a Deus. O fenômeno mediúnico é realmente sempre apreciável em todas as formas e, sobretudo, que novamente antes a senhora estava com bastante tosse, não é mesmo? Muita. E não expressou esse estado assim, físico em qualquer momento do nosso diálogo. Não, já voltou. Ele termina, começa de novo. Graças a Deus, então. Muito obrigado, viu?